nem sei o que vocês querem que eu diga. Mas não acho da hora branco me chamando de nega. Não adianta, eu rimo no que eu sei que dá liga. Se me inspirar até colo, senão a caneta desliga. Interessado, buscar conhecimento me instiga. Compartilhar é da tribo, pra que a tradição siga. Sem dar bola pros guela que caça assunto e quer briga. Canto enquanto trampo, misto de cigarro e formiga. Mão na massa, sorte é corre, nunca é só fazer em figa. Segue o baile, eu sigo a vida. Já empurrei com a barriga, mas não funcionou. Com rei na barriga, nunca tô. Teve quem sentou no trono e se emocionou. Para, melhor que assim evita a fadiga. Planto semente, às vezes lágrima e suor é o que riga. Não durma no barulho, não é de ninar a cantiga. Paga os pecados, ligado que não é só Deus que castiga. Fé é o fardo que me cabe enquanto existo aqui. As portas não se abrem se eu desisto aqui. Não vou me rebaixar pra ser bem quisto aqui. Ou me fantasiar pra ser bem visto aqui. Eu vivo nisso, vivo pra isso. Sobrevivo disso, tô aqui pra isso. Pra uns é isso e só, pra mim não é só isso. É mais que isso, muito mais que isso. Meu som ecoa, até se meu nome some, que apaguem. Não vim à toa, poeta de nome fome, propaguem. Essa garoa é prenúncio de tempestade. Quem ignora a mensagem não vai perder só metade, já era. Mas quimera questão. De tempo até que tudo esteja sob nova gestão. A nossa, sem euforia e celebração. No braçal, retoma e reforma, reconstrução. Nunca faltou instrução, onde se ergueram pirâmides. Ignorantes são os que não entenderam os trâmites. Tamo na de transmitir, por ondas sonoras, aquele amor de mãe preta. Tudo por Nossas Senhoras, porque esse ódio não nasceu aqui, trouxeram de fora. Tá mal contada essa história, na nossa pele cê chora. Se nós estoura, vamos ver quem não aguenta a pressão. Que chegue o dia pra essa força não ser só de expressão. Bora, porque esse é o fardo que me cabe enquanto existo aqui. As portas não se abrem se eu desisto aqui. Não vou me rebaixar pra ser bem quisto aqui. Ou me fantasiar pra ser bem visto aqui. Eu vivo nisso, vivo pra isso. Sobrevivo disso, tô aqui pra isso. Pra uns é isso e só, pra mim não é só isso. É mais que isso, muito mais que isso. Não é só isso. Isso. Não é só.